A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, Alexandre Moreira, adentrei no pré-primário ali com 6 anos de idade e eu já era inclusive um exímio desenhista, isso graças às técnicas que eu tinha aprendido com o Daniel Zulay. Lembra dele, Walter? Daniel Zulay e a turma do Lambi Lambi. Do Lambi Lambi, sim. E além de desenhar bem, eu também já sabia ler e escrever quando eu entrei no pré. Isso graças à insistência da minha mãe, porque a minha mãe morria de medo que eu fosse uma anta, como era um primo meu, Nelsinho. O Nelsinho, que com 12 anos ele ainda não era letrado e ele estava na terceira série, veja 12 você. Anos? Com 12 anos. Agora imagine você, um moleque que já estava na idade, né, de estar lendo revista pornográfica, não sabia nada. Não sabia ler absolutamente nada. Então a minha mãe temia que o DNA da família do meu pai, porque ele era da parte do meu pai, fosse um DNA de analfabetos, DNA, imbecis, né? Sim, podre, DNA podre. Exatamente. Então a minha mãe forçava que o seu primogênito a aprender a ler e escrever quanto antes possível. Então eu já entrei no pré-primário ali, já sabendo juntar as letras, pelo menos. Então, o que a minha mãe fazia? Ela enchia a minha casa com uma instituição que, além de mim, despertou um interesse em muitos guris por saber também ler, né? Eu estou falando, obviamente, dos gibis, né? Claro. E a minha casa era repleta, assim, de muitos gibis, todos da turma da Mônica. E eles vinham de segunda mão, geralmente, porque tinha uma amiga da minha mãe que os filhos tinham muitos gibis e sempre sobravam lá o da turma da Mônica. Eles curtiam mais Disney. Eu diria que naquela época os gibis brotavam, né? Você não via ninguém comprando efetivamente um gibi na banca. É verdade. E aí esses garotos, o Jair e o Jadir, que eram filhos da Dona Tina, eles eram aqueles moleques mais abastados da rua ali, sempre tem tudo que surge. Sim. Então eles tinham muitos gibis e pra mim sobravam, obviamente, esses aí da Turma da Mônica que eles não curtiam. E eu quero saber de você, Walter Rezende, qual foi a sua relação ali com os gibis e tal. Cara, mesmo em tempos de tablets, de Kindles, e-books, pra se acessar aos conteúdos escritos e as mais variadas publicações, vez ou outra, Alexandre, eu tenho um hábito ali, cada vez mais comum, apenas em senhores aposentados, né, de dar uma passada em uma banca de jornal e adquirir algo tátil e folheável. Agora, Alexandre, uma coisa que me assustou muito na Turma da Mônica foi a maldita manganização da Turma da Mônica Jovem, né? É, do grupo e da dentuça ali. É, ficou ruim mesmo. É uma bosta, gente. Uma porcaria, cara. E não aconteceu só com a Turma da Mônica, aconteceu também com... Tô parecendo velho falando não, aqui. Porque... Ah, porque na minha época era muito melhor. Mas acontece que é ruim mesmo, porque o primeiro foi muito padronizado tudo, e o que eu odeio mais é o lance do politicamente correto, né? O Cascão agora já é limpinho, o Cebolinha já não fala mais com a língua presa. Tem Chico Bento nessa... Não vi, cara, não vi. Deve ter e usa sapato e fala certinho. E aconteceu com a turma da Luluzinha também, a mesma coisa. Também fizeram essa manganização aí. E Bolinha é tipo shape zerado, sabe essas coisas? É mesmo. É, mas a Luluzinha é gostosa? É, parece a Mônica. São todos iguais, cara. Todos elas são legais agora. Uhum. Da turma da Mônica, a única gostosa da época era a Tina, né? Tina, exatamente. É. Que se você olhar hoje, ela era oversize. Verdade. Mas enfim, os padrões de hoje. Mas eu acho gostoso. E dos da Disney, você curtia, Walter? Cara, eu achava sempre um lixo. Eu também nunca gostei de Disney, cara. Cara, eu odiava, cara. O Guinho, Zezinho e Luzinho, aquele chapéu que tem um rabo. Tem um gato morto na cabeça. Cara, aquilo é uma bosta. Eu sempre odiei as histórias também da Disney. Eu nunca gostei de Disney na minha vida. O Manual do Escoteiro Menino lá. É. Puta que pariu, cara. Tosco aquilo, cara, é verdade. Em compensação, nesse lance de modernização aí, a Disney pelo menos não deu essa apelada, né? Tá bom que eles mexeram na colorização, né? No sombreamento ali. Deu uma melhorada nesse sentido. As técnicas de impressão melhoraram muito. E outra coisa que eu acho, assim, que eu nunca curti muito no Maurício de Souza, era o lance de sempre achar um personagem também certinho pra alguma coisa. Um menino de cadeira de rodas, a ceguinha. Isso é mais recente, isso eu acho que é dos anos 90. Isso, pra cá, é verdade. É o lance do politicamente correto. Exato. É. Teve ali o anjinho antes disso. Incomoda muito agora também o Neymarzinho, o Ronaldinho, cara. Porque o Pelezinho era um clássico, né? É, Pelezinho era um clássico. Era um clássico. Eu gostava do Frangão, lembra do goleiro Frangão? Aliás, cara, tinham personagens excelentes. Eu gostava muito da turma do Chico Bento. Só a turma do Chico Bento, esses dias eu fui dar uma pesquisada, tinham mais de 40 personagens na turma do Chico Bento, cara. 40 personagens na cara, turma. Cara, eu só lembro do Zé Lelé, da Rosinha. O Nholau, que roubava esse goiaba na casa dele. Só daquela onça que sempre aparecia. Você lembra do japonesinho, o Hiro? Eu lembro, mas não era do Chico Bento. Nada disso, o Walter. Ele era um daqueles, igual o Zé da Roça, que falavam bem o português da turma do Chico Bento. Você falou do Zé Lelé, né? Zé Lelé. Tinha também o primo Zeca, o Genezinho. Genezinho, gente. Eu tenho um tio que chama Genésio. Eu gostava da Maria Cafufa, lembra dela? Não. A Maria Cafufa era uma baranguinha que tinha, ela era uma fuxiqueira das maiores. Mas enfim, só o Chico Bento, pra você ver, tinha em torno dos 40 personagens ali. A Turma da Mônica, ela foi editada pela Abril até 86. Em 87, já, o Maurício de Souza já assinou o contrato com a Globo. Portugal, eu acho que saía como editora Morumbi, a editora para as publicações europeias. É, aqui no Brasil foi até 86, na Abril. Depois, até 2006, ficou na Globo, nas edições da família Marinho. E em 2007 para frente, já passou a ser editado pela Panini e está até hoje, assim. Apesar de Maurício de Souza, nem todos, a Turma da Mônica em si tá fechado, mas parece que tem umas variações, assim, tem outros que podem sair por outras editoras e tal, todos da Maurício de Souza Produções. Agora, um lance legal que tinha na Turma da Mônica é que sempre tinha os almanacs eram bimestrais, ainda são até hoje, na verdade. Sim. E tinha um almanac que era dos mais interessantes, que ele se chamava na época Coleção Um Tema Só. Que era assim, eram todos os personagens fazendo ali o mesmo tema. Tal. Isso era uma parada bem bacana que tinha na Turma da Mônica. É. Você já prestou atenção que na Turma da Mônica só o Cebolinha tem sapatos? Sim, já prestei atenção, é verdade, né? Você sabe por quê? Não sei. Foi o primeiro personagem do Maurício de Souza. Ah, é? É, aí ele fazia com sapatos. Depois, a Mônica, que era sideshow, né? É. Que não protagonizava os quadrinhos, começou a criar força e ela acabou virando a dona ali das histórias. E começou a aparecer personagens novos e tal. E desenhar os sapatos dava muito trabalho pro Maurício, que fazia tudo sozinho. O que ele fez? Deixou só o Cebolinha, que já era desenhado com sapatos. Deixa com o sapato. É, e o resto, amigão, vai sem sapato mesmo, que é muito mais fácil desenhar essa bosta. E sabe que no mundo inteiro, a Disney, esses gibis da Disney, eles sempre tomaram o mercado assim e dominaram. Aqui no Brasil, foi que ali, nessa época, anos 80 principalmente, acho que até por conta da Globo ter adquirido ali e tal, deu mais uma bombada. E aí começou a ficar a Turma da Mônica e Disney começou cabeça a cabeça. E hoje Turma da Mônica bomba no planeta inteiro também. Exato, assim, exatamente. Os caras são muito fortes na Ásia, na Europa. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos. O Alexandre, o nosso ouvinte Renato Zagardi, nos mandou um e-mail, abre aspas. Meu pai trabalhava na Abril e eu tinha zilhões de gibis na minha casa. Como vinham muitos repetidos, eu vendia muitos exemplares na escola. Eu tinha um cliente gaguinho que só comprava os do Cebolinha. Por incrível que pareça, ele estava se curando da gagueira lendo Cebolinha, mas começou a me chamar de Lenato. Lenato. Bernardo Guimarães mandou um e-mail pra gente aqui, abre aspas também. Guardei por anos uma coleção inteira de almanacs Disney. Eu achava que algum dia o que tinha apenas um valor sentimental poderia se transformar em cifrões e pegaria uma boa grana por eles. Eu tinha bem uns 30 exemplares e meu maior xodó era um almanac Disney número 118, o que continha uma insana história da Branca de Neve, os Sete Anões e o Tio Patinhas. Putz, eu achava isso chato também. Muito chato, gente. Bom, esses crossovers de personagem ruim. Isso. Caramba, eu tô ficando com raiva. Era o seu xodó, Bernardo, mas eu odiava, cara. Mas enfim, eu guardava tudo em um caixote num quartinho na casa da minha mãe, pois depois da separação dos meus pais, ela foi morar com umas amigas modernosas e ficou com a maioria das quinquilharias. Há uns 5 anos atrás, eu fui lá ver o estado dos gibis e tentar fazer umas pratas com eles no Mercado Livre. Procurei e não achei. Então minha mãe me disse que há tempos ela já tinha doado os meus almanacs. Mas o curioso é que eu também guardava junto com os gibis coleções inteiras do mestre Carlos Zéfiro. Que maravilha. E essas estavam em perfeitas condições de uso, bem guardadas no guarda-roupa da minha mãe. Quem não sabe, Carlos Zéfiro escrevia Catecismo de Putaria, que é a mãe. Tem dois garotos. Mãe do Bernardo. Do Bernardo. Que beleza, hein? Guardava. Eu acho que ela fez certo, que se desfez daquelas porcarias de gibis da Disney. E ficou com Carlos Zéfiro. Ouvintes do Agente em 86, nossa fanpage está lá no Facebook, dê um curtir. Assim vocês serão informados pela rede do Zuckerberg quais serão os próximos temas do Agentinho 86. Aí vocês poderão mandar suas histórias. O e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto para as suas sugestões de episódios. Quem deu essa foi a Mariana Ribeiro. Ô, Walter, ó, na turma do Chico Bento tinha a Dona Birosca, que era a fofoqueira da vila lá, que vivia fuçando a vida de todo mundo. O nome do porco do Chico Bento, você lembra? Do Chico Bento, eu lembro do Cascão. O porco do Chico Bento era o Torresmo. Caramba, você lembra do porco do Cascão? Melhor nome pra porco que... Qual era? Chauvinista. Ah, chauvinista. Excelente, cara. Tinha também a Giserda, lembra da Giserda, que era a galinha? Cara? A Giserda. Tinha o Fito, que era o cão sabujo do Chico Bento. O Teobardo, que era o burro do Chico Bento. A Malhada, que era a vaca. Mas enfim, eu tinha muitos, muitos, muitos gibis, principalmente do Chico Bento. E até os, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu morei numa casa. E aí, meu pai construiu uma outra casa e a gente foi... Se mudou. Isso, foi em mudança pra lá. Mas todo mundo tá ligado como é a mudança de pobre, né, cara? Não fique imaginando você que o caminhão da Graneiro viesse, aquele caminhão de baú fechado. Não fique... Exatamente. Né? Caminhões fechados surgiram na década de 90 pra cá. Não, tinha até a Graneiro, tinha, né? Tinha, mas nós não tínhamos dinheiro pra pagar. Não tinha acesso àquilo. Aquele, meu pai, aí, como... aquele colchão mijado... era exposto, tal como um quadro do Caravaggio no Museu do Louvre. Agora, imagine você, obviamente, meu pai trabalhou com caminhão a vida inteira, adivinhando o que foi a mudança? No caminhão do seu Nelson, é bom que era basculante, né? Pra descarregar era fácil. Mas não dava pra carregar muita coisa, então teve que ser feito em duas viagens. Mas o que aconteceu? Aí estamos lá na casa, encaixotando nossas coisas, e uma caixa grande foi toda de gibis de Alexandre Moreira. Tá. Quando chegamos com o segundo lote da mudança na casa, daí tá todo mundo lá, mas obviamente você não vai fazer a contabilidade ali, né? Ah, cadê tal? Não, primeiro vai lá desencaixotando as coisas. A casa que a gente mudou era muito maior que a casa, tinha muito mais espaço de casa do que coisas pra botar na casa, né? Sim. Porque a gente saiu de uma casa muito pequena pra uma casa bem maior. E aí, meu amigo, descobrimos... Fica aquele eco na casa, isso, não é? Exato. Mas aí descobrimos que faltavam duas coisas. A caixa de gibi? A caixa de gibi e uma cadeira da mesa. Então nós ali, os quatro moradores daquela casa, eram quatro cadeiras, durante um longo período um deles teve que ficar sentado num banco até comprasse uma mesa maior. E a minha caixa de gibis do Cebolinha foi pras cucuia também, não, cara. Não se voltou até a casa antiga pra pegar a cadeira? Não, caiu no meio do caminho.